A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico aqui na Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de imaginação. Na semana passada andamos por muitos lugares e esta semana vamos continuar numa viagem onde a sua imaginação o permite chegar sempre mais longe. Fique connosco ao longo destes 30 minutos. Vamos ter aqui grandes vozes, grandes músicas. Ficamos com o tema a capela que abre a nossa emissão de hoje. Um tema que nunca por cá passou e creio que vai gostar. Creighton, que nos traz o tema I Tell Myself. E logo depois ficamos com New Buffalo, Cheer Me Up, Thank You. É a segunda grande música que ouvimos nesta noite. Fico então com estes dois temas, logo depois eu volto para lhe anunciar o nosso espaço Alma Gêmea, que irá para a sua sexta edição. São 10. Não se esqueça que são 10. São 10 edições onde pode elevar-se sempre o seu espírito, a sua imaginação, a sua vontade. E, claro, ajudá-lo a encontrar o seu porto de abrigo, o seu lugar, a sua alma gêmea, a sua metade. Seja ela o que ou quem for, ou esteja ela onde estiver. Fique por aí, imagine, sonhe e passe connosco ao outro lado do espelho. Say that I'm changed, say I'm different, maybe I finally understand. Say I've let go, say that it's obvious, I tell myself over and over and over and over again. I'm ready, I'm ready. Tell me I'm strong, tell me I'm weak, tell me I'll never, never bend. Tell me I'm fire, tell me I'm cold, cold I tell myself over, over and over again. I'm ready, I'm ready, I'm ready to believe. 'Cause I want to feel my heart. understand, oh, but I'm ready. I'm ready. I'm ready to Vamos sonhando, acreditando, vamos tornando a nossa imaginação sempre um espaço mais nosso. Às vezes é bom fugir à realidade do dia-a-dia. Diga lá que não sabe bem. E hoje estamos a ter um programa até com muita variedade e, claro, com alegria, porque no relaxamento, na imaginação, tem que haver alegria para colorir os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades e, claro, para colorir a nossa mente, para que possamos ver a vida de uma forma mais nítida. Mas é isso que os nossos espaços especiais aqui do nosso programa lhe vão trazer. Alma Gêmea traz-nos hoje o sexto espaço, o sexto tempo, e traz-nos entrega da missão. Vamos ficar então com Alma Gêmea. Entrega da missão. Entrega da missão. Visualize uma esfera de luz dourada vinda de cima, entrando pelo alto da sua cabeça. Sinta essa luz tornando-se intensa. Imagine-se um canal vazio para que a energia de Deus flua dentro de você. Concentre essa luz em seu coração. Sinta-se profundamente mergulhado nesse oceano infinito de amor, de paz, de tranquilidade. E repita em voz alta: sintonizo a minha mente superior com a mente cósmica que governa o universo. Alcanço a consciência cósmica e absorvo a sabedoria de Deus. Estou pronto e preparado para cumprir a minha missão na Terra. Eu quero ser encaminhado para isso. Entrego-me neste momento à minha missão, que foi programada pelo meu espírito, que está neste momento sendo iluminado. Peço humildade, sabedoria, amor, força, para cumpri-la da melhor maneira possível. Peço também proteção a todos os seres de luz do universo, para me ajudarem na realização dessa missão. Agradeço e torno-me receptivo a ela. A paz que reina no universo penetra agora em todo o meu ser. Eu estou pronto e preparado para cumprir a minha missão na Terra. Eu quero ser encaminhado para isso. E estamos a caminhar para o fim da nossa emissão de hoje. Vamos ficar com Enya, que nos traz Easily, um tema já com algum tempo, mas trazido por uma grande senhora. Vamos ficar então com Enya, que nos traz esta inesquecível música Easily. Fico por aí, logo depois eu volto para as despedidas. Cold is no fim da nossa emissão de hoje. Mas no próximo domingo, garanto-lhe que às 22 horas estamos aqui na Rádio Antena Web para lhe trazer mais música, para lhe trazer grandes momentos. Vamos ficar com uma música que nos levará até aos índios e às suas tribos. Fique com esta grande música que termina de forma tão relaxante e tão livre a nossa emissão de hoje. Conto consigo na próxima semana para juntos passarmos ao outro lado do espelho, ouvirmos mais um espaço Alma Gêmea e, claro, sermos presenteados com grandes vozes e melodias que tocam o nosso ser. Fique bem, tenha uma boa noite, acompanhe toda a programação da Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e foi um prazer enorme estar consigo. Fique bem e até para a semana.